revolucionária. Não é apologia, letras marginalizadas. Gangsta invade as áreas pra representar o crime. Por pra narrar as mortes, a violência eu tô no time. Envolvido com os primos, na trilha sonora R.A.B. nacional, cultura que te incomoda. Apavora, estoura os tipo no dos boys. Verso marginalizado e cantado com a voz do sofredor, do negro considerado ladrão. Na fé de Deus nós prossegue a liberdade de expressão. Até que para o coração a corrente sanguínea, nós vai bater de frente com o sistema e com a polícia. Fica estatística, na quebra já tem de monte. O terror, pesadelo que chegou não é de ontem, é de hoje. É pobre, é filho de Dona Rose. Tem ver cabuloso na quadrilha, filhos da noite. Meu sonho se tornou seu pior pesadelo. Na quebra que injeta o ódio nas veias de mais um preto. Até o cão dobra o joelho com as mentes psicopatas. Que são rimas violentas, letras marginalizadas. Meu sonho se tornou seu pior pesadelo. Na quebra que injeta o ódio nas veias de mais um preto. Até o cão dobra o joelho com as mentes psicopatas. Que são rimas violentas, letras marginalizadas. Aí, playboy, cê achou que de mim você escapou. Meu sonho se tornou seu pior pesadelo. Moro, só paro de cantar quando a última gota de sangue escorrer. FDN, Maringa, ladrão até morrer. Se o que eu escrevo pra você aí é som pesado, não tô nem aí, vou continuar até o meu último passo. Tenho Deus do meu lado, por isso vou prosseguir contra o sistema, que não dá chance pros moleque crescer e ter uma educação digna. Mas com nós é periferia, o que se vê é injustiça. Se liga, quando cê vê no noticiário mais um bandido que sequestrou outra empresária, aí cês vão entender, perceber o que nós fala. Mas foi tarde, a cabeça do doutor foi estourada na bala. O tímpano dos boys vai explodir, vai explodir. Quando ouvi o som do gueto que se chama rap, mais um pesadelo gangster nas rimas, que chegou pra somar e fortalecer a quadrilha da Dona Lucimar. Mais um rimador do gueto, gordi filhos da noite com ódio nos pensamentos. Meu sonho se tornou seu pior pesadelo. Na quebra que injeta o ódio nas veias de mais um preto. Até o cão dobra o joelho com as mentes psicopatas. Que são rimas violentas, letras marginalizadas. Meu sonho se tornou seu pior pesadelo. Na quebra que injeta o ódio nas veias de mais um preto. Até o cão dobra o joelho com as mentes psicopatas. Que são rimas violentas, letras marginalizadas. We'll be right back.